agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso Diga Lá ao Senhor Fado, o programa que lhe dá a alma portuguesa, aqui de segunda a sexta-feira na sua antena web. Vamos ficar hoje com fados, muito bonitos fados, fados que com certeza já ouviu, outros por aqui também ainda não passaram, fados que sem dúvida fazem parte das nossas vidas e da grande história do fado português. Vamos, antes de ir à música, deixar aqui a sugestão ou os contactos, como pode também falar connosco ou pedir o seu fado em www.radioantenaweb.info ou então deixando-nos um e-mail em geral.radioantenaweb@gmail.com. São duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Vamos começar e ficamos com Ano Novo na voz de Maria Armanda. Depois ficamos com Ironia na voz de Alfredo Martinez e terminamos com Esquina de Rua na voz do fadista Camané. Três vozes, três grandes fados aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Saudade.

o teu corpo se acendia. Andavas devagarinho pelas ruas de Lisboa, em busca de algum carinho que te fosse pão e vinho e te desse noite boa. Em busca de algum carinho que te fosse pão e vinho e te desse noite boa. Eras triste se sorrias e mais nova se choravas. As palavras que dizias tinham dores e alegrias, mas só ternura deixavas. As palavras que dizias tinham dores e alegrias, mas só ternura deixavas. Por ti não houve ninguém para quem te desses nua. Podias ter sido mãe, podias ter sido alguém, mas foste esquina de rua. Podias ter sido mãe, podias ter sido mãe, mas foste esquina de rua. Neste mar de fado e boa alma portuguesa, vamos continuando ouvindo e sentindo estas guitarradas, estes poemas, estes fadistas, estas suas emoções. Vamos ficar com a Tendinha, na voz de Hermínia Silva. Depois ficamos com Nem às Paredes Confesso e Saudades do Fado. Três grandes fados de três grandes senhores que, sem dúvida, cantam para si, aqui neste teu Diga Lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Aspeto rasca e banal, na história de bem, aquela casa velhinha é um padrão imortal. Nesta Lisboa moderna é da tasca humilde e terna, mantens outra vista. Estões brancos da gibrinha, da boémia de fão. Noutros tempos os fadistas vinham já grossos das hortas para o seu balcão catorar. E os fidalgos e os artistas e os galeares mortos ouviram o fado cantar. Nesta Lisboa moderna é da tasca humilde e terna, bandeira da vista, velha tendida, e és o tempo da pinguinha, gestões brancas e gimbrinha, da boêmia do fão. Velha taberna, nesta Lisboa moderna é da tasca humilde e terna, bandeira da vista,

só tenho pena de ser um fadista já cansado. Criei nome, dei nas vistas, conquistei fama, ovações, mas não a cantar canções de envergonhar os fadistas. Cantei fado nas conquistas da boémia que passou. Sei quem fui, sei que não sou um cantador presumido, disse-me ele entristecido quando o passado lembrou. E prosseguiu: quando entrei, entrei com mil ansiedades, mas se vim matar saudades, com mais saudades fiquei. Envelheci, mas é lei da fadistagem bizarra ter fé, ter alma, ter garra para cantar até à morte. E falando desta sorte, abraçou uma guitarra e cingiu com mão amiga ao lado esquerdo do peito aquele instrumento eleito da fadistagem antiga. Lembrou-se de uma cantiga que outrora o celebrizou, mas a emoção embargou toda a sua voz amena e o pobre cheio de pena não pôde cantar, chorou. E o pobre cheio de pena não pôde cantar, chorou. Se ouvir dizer, o que é bom passa depressa. E é verdade, esta nossa meia hora já vai a passar mesmo a acabar. Chegamos ao fim, mas vou deixar aqui com dois fados muito bonitos. Frado, Ana Dia, e terminamos com o tema que Deus me perdoe. Dois fados, duas grandes músicas para ouvir. Antes disso, já sabe que em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.com há sempre espaço para o seu comentário e para o seu e-mail. Já sabe que pode falar connosco, pedir o seu fado e nós fazemos o resto. Passamos aqui aquilo que você mais deseja ouvir. Deixe que o seu coração palpite e que a sua alma se encha de emoção, que a lagriminha surja ao canto do olho, porque amar o fado e sentir-se bem ao ouvi-lo não é vergonha, é sentimento. Fique então bem, tenha um ótimo dia. Eu digo lá ao Sr. Fado, volta amanhã para lhe trazer muito mais fado, muito mais alma portuguesa para si. Fique bem, uma ótima tarde. Aproveite toda a programação da Antena Web e desfrute sem parar do que temos para si. Até amanhã. Que a vida do mundo jamais poderei vivê-la. Sinto que a vida do mundo jamais poderei vivê-la. Penso que a vida que vivo não passa de uma ilusão, pois não encontro motivo do bater do coração. Pois não encontro motivo do bater do coração. Creio viver sem ter vida, viver vida sem alento, tal como folha caída vai andando ao sabor do vento, tal como folha caída, andando ao sabor do vento. Não quero sofrer a sorte nesta macina contigo, e por fim pedir a morte que me leva a outra vida. Prefiro pedir à morte que me leve a outra vida. Que Deus me perdoe. Se pudesse contar, toda a gente veria quanto sou desgraçada, quanto finjo alegria, quanto choro a cantar. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim, me fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado, e nada me dói. Se é pois um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Quando canto, não penso no que a vida é de má, nem sequer me pertenço, nem o mal se me dá. Chego a querer, na verdade, e a sonhar, sonho imenso, que tudo é felicidade, e tristeza não há. Que Deus me perdoe se é crime ou pecado, mas eu sou assim, e fugindo ao fado, fugia de mim, cantando dobrado, e nada me dói. Se é pois um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Cantando dobrado, ao fado, que Deus me perdoe.